ano passado. Um sonho épico que eleva ao ser amado, meu bem, que dê amores. Vence rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém, que dê amores. Vence rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém.